Aê, carnaval, Dreamcast, Frajola Loucão assistindo desfile das escolas de La Samba. Ele gravou. E nesse clima estamos fazendo o Dreamcast de carnaval, o Dreamcast mais pedido por todas as pessoas que não jogam videogame, o Dreamcast Histórias de Bêbados, parte 2. Aqui é o Six, e chegou o Caprichosos, né? Aqui é o Julie, Boy Bumbá e Boy Bandido, né? Aqui é o Lanzoni e eu sou fã do Neguinho da Beija-Flor. Aqui é o Frajola e tem um amigo de tão bêbado que ele é, quando ele gospe, nasce um pé de cana. O que é isso? E atenção, galera do Dreamcast, hoje nós temos uma adição feminina no nosso Vocês cast. Vocês pediram? Se apresente, por favor. Ah, eu sou a Su e o Carnaval de Barão Bomba. O Carnaval de Barão. Depois a gente conta essa história. Então estamos nos e-mails. E-mails desse cast tão bonitinho, né? Mas vamos falar os e-mails do cast referente ao chinelagem. Chinelagem, né? Quem não fez, cara? Aposto que o pessoal ficou muito nostálgico. Muita gente, né? Muitos e-mails, recorde novamente de e-mails. Muitas chinelagens novas, né? Muitos recados aí, uma historinha aí de um cara do Atari lá, não lembro o nome do cara, mas recado hilariante. Então vamos a alguns recadinhos, né? Bem rapidinho. Os recados da paróquia clássica, né? Pois é. A gente queria falar que recebemos muitos e-mails, muitos, né, Júlio? Então, a gente não vai poder ler todos de novo. Mas a gente, eu gostaria de comentar aí, né, que o Ricardinho Ventura, o Patrick Cabeleira aí, mandaram uns e-mails falando o seguinte: gurizada, gostei do último cast, apesar de não ter muitos downloads, vocês ousaram. Ousamos. Então, né, obrigado aí, cara. E o Ricardo falou, ah, faça um podcast sobre Sonic, sobre Mario, quero ver. Vamos pensar. O pessoal quer ver que se a gente tem bolas, né? É, tem bolas pra fazer um cast de Sonic. Agora com o Sonic 4... O que é isso, vamos, né? Vamos ver, né? Lanzoni falou mal, cara. Lanzoni falou mal do carisma da barriga do Sonic. É, veja só, né? O Sega Maníaco Boy aí falou mal, cara. Como assim? O que é isso? O Sonic vai te pegar de noite? O Vector vai te pegar. Quando sair o Sonic 4, a gente faz um sobre o Sonic. Tá matado. Outro recado, mas isso é só pra vocês irem esquentando. Em breve o Dreamcast vai trocar o endereço de e-mail, né? Vai ser um e-mail novo só pra vocês. Mas vai continuar na mordomia aí, né? Se vocês estão escutando no futuro, então vocês fiquem sabendo que foi essa etapa que mudou o e-mail pra contato. Pois é, hoje foi. É. E mais o clássico, né? O Playfire. Com certeza, pessoal, direto no Playfire. É, eu fico feliz. E adicionem a gente também, né? A gente comenta os jogos que vocês jogam. É isso aí, principalmente tira os jogos que vocês principalmente, né? Podem olhar os nossos comentários, tá tudo tranquilo. E a comunidade da Orkut clássica, vocês sugerem as frases, né? É, as frases. Esse cast das bebedeiras, o segundo. Tem muitas frases. Tem muitas frases memoráveis, por favor. E aí, né? Com certeza vai ter. De Frajola, de Lanzoni. E claro, os assuntos, né? Já pegamos vários assuntos de lá. O pessoal mandou aí, o próximo cast já é um assunto do Orkut aí, né? Com certeza. Então é isso aí, né? Continuem adicionando no Orkut, no Playfire. Falei com o Shinkoio, né? Rio, sei lá, whatever. É isso aí. Do 4 Games. Shinkoio. E ele falou, olha, cara, muito em breve a participação do Dreamcast tá valendo. Então, não se desesperem, chapas. É isso aí. O crossover esperado aí, vocês, né? Que pediram. E ele falou, ah, vamos fazer um crossover mesmo. Uma hora aí, arrumem essa net aí, seus barbosões pedidos. Ah, uma hora a gente faz um Skype crossover aí. Com certeza. Então, é isso aí, né, cara? A gente já pediu várias vezes. Apresentem pros amigos o cast. Você tem um amigo que tá no Playfire ou alguém conhecido? Coloca um link lá. Ou um cara que joga um Winning Eleven só, mas tem umas histórias de bebedeira, diz, ó, escuta esses caras aqui que é engraçado. Pois é, cara. Comenta esse. Foram o segundo lugar do prêmio podcast de games, né? Então, ó, segundo lugar de todo o Brasil. Pouca, né? Merda não é, né? Então, por favor, certeza. Apresentem aí pra galera, apresentem pra um, pra dois. Ah, tem esse podcast aí, ó. Vários novos ouvintes vieram de nossos contatos, tipo a Camila do Console Sonoro e tal. Você tem que chamar os amigos pra vocês terem assunto também, né? Escutou o que o Frajola falou no último cast? Sim, estou deleitado até agora. Então tá. Tanto que várias pessoas novas mandaram e-mail aí, né? Sim. Pra ler os e-mails dessas pessoas novas aí, pra... Claro. Pra elas voltarem a mandar e-mails. E os antigos clássicos, por favor, continuem, né? A gente tem que agradecer todos os clássicos, a gente sabe. Então é isso aí. Ah, mais uma coisa, né? As participações desse cast Bebedeiras aqui, né? É, só pra continuar aí, acabou o cast, sabe? Acabou Bebedeiras e no final... Eu fui pra um bar esses tempos, aí eu, o Will, o Pedro, o Pu e uns amigos meus aí. O Júlio não estava, nem nos olhos, uma pena, né? E a gente gravou um áudio com um cara bebaço, uau. Não vou falar o nome dele, ele se auto-intitula Gladiador. Ele tá bebaço, tem as fotos dele aí, tem o vídeo dele aí também. E ele fala muita putaria, então pra quem se sentir ofendido, não escute, né? Tá aí, só tô avisando. É, no lugar clássico, eu diria a... A piada frajola. A piada do frajola, então, do momento vai a essa loucura. Vai a loucura. Então tá, vamos ler os e-mails rapidinho, os ouvintes novos, né? Pegamos ouvintes novos. Com certeza. Então tá, primeiro e-mail, Daniel Manieso, Mauá, São Paulo. Fala, chapas do Dreamcast. Conheci vocês há mais ou menos uma semana e já ouvi praticamente todos os casts. Olha, obrigado. E aí ele fala, lembrei de uma história minha muito especial, no qual dou risada até hoje. O frajola vai gostar. Ali. Na época do Play 1, depois de muito tempo tentando pegar o filho da puta do Chocobo Dourado do Final Fantasy VII, resolvi comprar o Game Shark. Deu, ligou pro Odyssey Software. Fracote, cara. Aquele que tinha que colocar naquela entrada até então inútil do Play 1. Eu não lembro porque eu não sei, não joguei. O frajola pode explicar melhor. É. Então eu cheguei em casa tudo feliz, feliz pra caralho, porque é finalmente ver o sumão Knights of the Round. Pra quem não sabe, é um sumão que tu pega só com o Chocobo Dourado. E aí ele fala que ele ligou e quando foi jogar, várias tentativas e nada. E aí ele fala, finalmente percebi que o Game Shark ficava solto depois de um tempo, ele desconectava do player. E aí desativava o código. Com preguiça de trocar o Game Shark, fui lá e prendi o barato com fita crepe. Deu uma de MacGyver. É, primeira chinelagem, fica aqui, né? Primeira. Aí ele fala, beleza, conseguiu com o Chocobo, finally. Mas essa gambiarra não funcionou por muito tempo. E das outras vezes fui usar o aparelho. O Frajola sabe que isso pode se tornar um vício. É, é verdade. Diga não às drogas. A fita crepe não deu conta do Ricardo. Aí veio a maior chinelagem. Segunda chinelagem. Essa aí, viu? Aproveitando que minha mãe não trabalhava e ficava em casa direto na época. É, esse meio é ótimo. Toda vez que usar o Game Shark, chamava ela e pedia pra ela ficar com o braço segurando, né? O Game Shark. O cara pegava a mãe que tava lá tranquila em casa e dizia, mãe, vem aqui segurar o Game Shark. É, já acabou, jogar, filho? Né? Não, pera aí. Mais 12 minutos. E aí, né, é isso aí, ele fala aí que leu o cosplay da Yuki gostosa lá, né? É, e adorou. Adorou, e ele colocou mais um link aí dela, bem gostosinha, né? É, de... Pro Frajola, especial pro Frajola. Oh, yes. E é isso aí, ele manda parabéns, obrigado, mantenha um alto nível e o sotaque bizarro é engraçado, não ligue para o que os outros falam, muito obrigado. Então tá, valeu pelo e-mail. Então, eu vou ter que sair, aconteceu um imprevisto. Six vai, então, Júlio. Eu continuo. Ele vai ler os outros dois e-mails. Desculpa, gurizada, que não leu para ler todos, né, infelizmente. É. Mas então é isso, os casos foram dados e é isso aí, qualquer coisa, Júlio? Era isso. Vou continuar aqui. Daí. Eu gostei do Skype. Então tá, o próximo e-mail aqui é do Robson Nunes de Caxias do Sul. Ele fala, olá chapas do Dreamcast, sou 29 e gostaria de dizer que esse cast tem futuro. Olha aí, hein, Turo 2010. Ouvi, né, uns 10 casts em questão de um dia. Olha, esse é fã, hein, esse aí deve estar falando com nosso sotaque de novo. Olha, esses erros são hilariantes. Afinal, quantos anos tem o nosso querido ancião? Muitos perguntaram em e-mails, vários e-mails perguntando isso. Pessoal, essa é a coisa secreta do Dreamcast. É a Triforce do Ocarina of the Time. Então tá, ele manda um abaio. E outro, próximo e-mail aqui que eu vou ler, do Arthur Nunes, de Rio Verde, Goiás. Olha aí. Aí ele conta que essa semana e semana passada ele fez uma maratona do Dreamcast. Esse aí é outro que já tá falando com o nosso sotaque, certo? Ouvi todos seguidamente e digo, eu queria ter um amigo que nem o Frajola, só pra poder zoar ele, que ele nunca jogou Sonic na vida dele do Mega Drive. Bom, aí ele conta que uma das maiores chinelagens que ele já fez foi com os cartuchos de Donkey Kong, que vinha com uma bateria dentro do cartucho, que servia pra gravar o jogo. Uma vez meu primo abriu a fita dele e mexeu naquilo, e parou de funcionar. Óbvio, porque ele mexeu na bateria. Pedi pro meu pai, e ele refez a solda do cartucho. E o cartucho voltou a salvar. Olha lá, eu também fiz isso, mas botava fita crepe, MacGyver de Barbosa. Essa história é cabeluda. O meu primo tinha uma mania meia porca de lamber a fita. No lugar de soprar, o cara lambia a fita. Parecia que ficava viciada porque só funcionava assim. Como assim, chapa? O teu primo, será que não era tu? O que dizer disso, hein? O cara lambei fita, que gostoso. E não precisa nem dizer que a fita ficava com um cheiro horrível de baba mofada. Cara, tu foi cheirar a fita? Como assim, tchê? Então tá, ele disse que adorou o cast, sempre será ouvinte. E ele faz a dica do Twitter do Dreamcast. Mas a gente já falou, cara. A gente tem o meu e o do Six, né? Que é o @MateusSix e @JulieMosquito. E você pode acompanhar aí. A gente não posta muita coisa durante a semana. Geralmente coisa sobre o cast ou é coisa que tem a ver. Então acompanha nós dois aí, que está de grado. Quando tivermos do Dreamcast, divulgaremos, ok? E ele também divulga aqui, aproveita pra dizer que ele também tem um cast, o Lagcast. Então o link está no post. Não escutei, cara, vou ser sincero contigo, porque tô sem internet em casa. Sim, quem acompanhou no Twitter sabe que eu tô fodido sem internet. Faz um mês quase. Mas escutarei e deixarei minha opinião e mais um link em outro post. Então o link está no post do cast, do Lagcast. E ele manda um valeu, até mais. Esses foram os e-mails, Six teve que sair na pressa. Então, fiquem de volta com o Cast Bebedeiras 2. Aproveitem, fiquem de olho ali nas frases clássicas que vão sair, porque vão ser muitas. E um abaiô, dança dos e-mails. Bom, né, esse cast, então, a gente tem que falar que vai ser sobre histórias de bebedeiras, parte 2. É isso, e que eu falei, né? As histórias aqui, a história que a gente vai falar aqui, que fique claro, as minhas fazem tempo, então, eu não estava comprometido, eu posso me queimar à vontade. Nem eu, as minhas fazem muito tempo. Então, né, histórias de bêbado, parte 2. Eu queria começar com um tópico chamado ressaca. Que triste, né, gurizada? Dói muito. Ressaca, igual, dói muito. O que é isso, Pajó? Hoje é inimigo que tu fez. Dói a cabeça. Né? Com certeza. Olha, eu. A mente das pessoas. Ah, bom. Tomara que tu não tenha amnésia alcoólica, né? Pois é. Eu tenho uma história de ressaca minha e do Diogo, irmão do Frajola. E eu lembro que a gente foi pra Falcatrua Summer Fest. E... essa festa, pra quem não sabe, é loucura. É no meio do mato. É a abertura do verão. Sim, na é o... Serra Gaúcha. É, o apelido da festa é isso, é a abertura do verão na Serra Gaúcha. Ela é no meio de um arvoredo, assim, de uma floresta. Arvoredo. De uma floresta. É no meio de uma floresta, assim, e... na entrada da cidade, é meio longe da cidade. É, não. Pode fazer barulho. Parece Xandu, até o Glomer. E, Suto, foi na terceira festa da Summer Fest? Tudo. Sim, que aquela lá que vocês estavam também. Parece que tu me roubou a bebida, eu briguei. Não, essa festa foi... acho que ninguém foi, só o Julio, talvez. Frajola, não lembro. Que eu voltei a pé de lá, eu e o Diogo. A gente comentou no primeiro caso da bebedeira essa história aí, que o Will passou mal e tal. O Will, pra quem não sabe. Sim, e daí eu lembro que o Diogo é um cara que a ressaca pegou foda, né? Porque a gente voltou a pé de Garibaldi pra voz da o quê? 8 quilômetros? Por aí. E fora que andamos lá dentro, né? Sei lá, desde as 11 da noite até 6 da manhã, né? E daí eu lembro que eu fui no Diogo no dia seguinte, então ele tava com uma cara. Tu lembra daquele dia, Frajola? Eu só vi fotos que eu reolhei agora e tinha ele puxando nota de 20, 50, assim, ó. Trago. Diogo não, era mas o Silvio Santos na noite. Cara, eu lembro que ele chegou. No outro dia eu fui na casa dele falando da ressaca. Ele não conseguia andar, ele ficou uma semana sem caminhar. Uma semana. Não, teve várias dele, porque uma ele chegou de quase de 4, né? Opa! E aí doeu. Isso, aí é com ele, hein? Bem-vindo, as rodas, sou cabaão. Vocês lembram da festa, acho que era aquela rave que tinha em Garibaldi também? Satisfaction é o nome da festa. Touch me. Interessante. Eu vou querer a pé dessa festa. O quê? Conta. Como assim? Conta com detalhes. Foi quando? Vi uma data que eu não tô lembrando. Ah, eu não me lembro. Rodrigo. Garibaldi. O que é isso? Foi ano passado. Que era uma rave de 12 horas, né? Começava meia-noite até a... Começava meia-noite até o meio-dia. Alguém ficou até meio-dia? Eu fiquei até as 10. Não cheguei a estar lá. Eu voltei com um amigo meu. Amigo. Ui. A pé. Eu lembro dessa festa, uma história do André 3000. Ai, uma menina. André 3000, nosso querido ciborgue. Essa... O ciborgue do sexo. Eu vou falar assim, cara. Ele vai ouvir certo. O nome dela, ela não escuta. Igual. Não, é o nome dela, eu não vou falar. Aí eu vou falar o nome da senhora Lu. Não é a Lu de Beito, né? Não é a Lu de Beito do Rodrigo. Opa. Que queria dar uns pegos no André 3000, mas ele... O funil afunilou. Chegou a ex dele na festa. Que fraco. Bebi então as rodas, eu sou cabalão. Tem uma da Su, né? Agora vai começar. Agora começa. Então. Já que ela não se parecia, vamos... Não, primeiro eu tenho que contar a história do Poo para chegar à história da Su. A história do Poo é o seguinte. Eu que tô pensando. Pedro, Poo e Rodrigo, talvez, e Frajola. Fomos jogar o Winning Eleven. Na batalha do Winning Eleven. No Senhor C? No Senhor Chris. Foda-se. Então, já que eu tô puxando o Poo, depois o PA fala da Su e ela ajuda. Essa renda do Poo é engraçada. A gente começou jogando, era carnaval, né? É carnaval. E antes do carnaval a gente pensou, bom, vamos tomar um trago, um tamanco, que é uma cachaça bagaceira do Chris. Muito forte. Muito forte. E vamos jogar o Unilever. Feito em casa, hein? Feito em casa. Detalhe. Pelo pai do Chris. E cada gol sofrido... teria que tomar um... tamanquinho. Tamanquinho. Uma shot, né? Uma dose. E daí, né? O Pum, num jogo, levou 8 gols. Ou seja, 8 doses em um jogo. Isso e aquela cara... dose, gurizada, é assim... vocês já tomaram, né? Sim, sim. Enfim, daí eu tomei umas 6, eu acho. O Pum tomou umas 15, 16 e não caiu. Bizarro. Porque o Pum tem 2 metros. E 20. Eu não sei, o Frajola tomou 3, bateu o carro um dia. E... não foi isso. Foi tá, no outro, enfim, foi no né? Não foi nesse dia. A sua acho que tomou 2, já vomitou, gomitou. Não, essa aí é outra história da festa do Chris também. Depois vem. E daí o Poo, cara, vamos pra Barão, né? Todo mundo bêbado já, de tanto levar gol, né? Jesus. O Poo mal, o Poo uma hora chegou, uma hora que ele não queria mais nem jogar. Ele começou, pode fazer gol, quero tomar agora. Bêbado de tanto fazer gol. E ele tava dirigindo, né? É verdade, tava dirigindo. É, foi que o Poo ficou bêbado pra caralho. A gente chegou lá em Barão, né? Barão, pra quem não sabe, é uma vila. É uma cidade de RPG. Sabe aquela cidade de novela da Globo? Exato. Não, aquela cidade, como o Six falou, cidade de RPG. Sabe aquela que tá no meio da floresta, assim, os goblins? E aí tem nada. Uma cidadezinha, assim, que tem só uma estrada e tem as casas das pessoas que tu conversa. É assim. Cidade RPG. Legal. Nova gira, né? Falando. Não estamos falando bem, né? Estamos tratando com carinho, porque as RPG são queridas, né? É, são queridas. É, pois é, eu trabalhei um ano lá, tá? E daí, né, chegamos lá e quem a gente... A Su tava já com nós, bebendo. Quem a gente encontra lá? Todo mundo. E daí quem a gente encontra? O Wilgelmini com a Su e a Su cuidando do Wilgelmini. Por favor, contem essa história. A Su... abra agora. Fala, agora vai falar. Posso. Eu não me lembro, eu não fiz. O que tu se lembra? Nada. Flashes, não lembra? Mas flash? Eu lembro. Era praticamente a veterinária do... Então, Rodrigo, nosso observador de plantão, mas show eu de lembro, Truman. Eu lembro. Aquela noite eu não tinha tomado tanto. Não, imagina. Eis que eu estava caminhando no meio daquela imensa cidade, eu encontro o meu amigo William Gelmini, quase fraturado, a gente nem sabia o pó. Ele caiu de bêbado e ralou o joelho. Ralou, né? E ele gritava, pô, meu, acho que eu quebrei o joelho. Ô, Frajola, me leva pro hospital. Na boa, eu vou pra casa, eu acho que eu vou pra casa. Eis que ele... entra no carro e uma meliante feminina entra junto no banco de trás. Para acudir. E outras cositas, né, Suelen? Como assim, Su? Ai, meu Deus, um desconto, né? Era carnaval. O que é isso? Liberação dos corpos, né? Liberação sexual. Né? O que tu pretendia entrando no automóvel junto com o meliante machucado? Essa parte eu não me lembro, sério. Ah, então tá bom. E é sério. Eu me lembro da hora que o Will tava deitado no meio na calçada. Que eu fui lá ver o que ele tinha. Sim. Que aí depois ele foi pro automóvel, tu foi sentar no meio. Mas eu sentei no banco da frente e o MF tava atrás. E sabe que cena bonita eu vi? Ele deitado no teu ombrito fazendo carinho na juba dele. Para sarar mais rapidinho, aí, machucadinho. Aí eu não lembro o que aconteceu com o Frajola, parou na frente do Brasil Bar e todos tinham que descer do carro e o Will morto. Eu quero ir pra cá. Sério? Aí a Su, ai, deixa que eu te cuido. Ô, tinha uns 10. Calúnia. Ficou a noite inteira com ele no carnaval, não vem com história. Calúnia. Ficou, o link tá no sendo... post, tem fotos. Tem. Só tem que achar. O Link está no post. Amnésia mais uma vez salvando. É isso aí. Não, essa história de amnésia aí é papinho, né? Ah, não lembro, não fiz isso aí. Tu sabe muito bem que tu fez. As únicas amnésias que eu tive, eu lembro de flashes, sim, não lembro porque eu passei mal. Mas eu, pouca gente, assim, eu sei que tem amnésia de verdade. Eu tenho porque eu fui na Elétrica e quem me socorreu. E aí o senhor Júnior me socorreu. Tanto que no dia seguinte eu pedi, mas como é que a gente não foi, cara? Juro por Deus, cara, sem mentira. Quando tu foi pra festa, velho? Foi? É que voltou. Foi um litro de Popo Kelvin, né? Bebi, então as rodas que eu sou cabaão. Eu fiquei sabendo uma do senhor Francis, que vomitou em toda a mesa do Bar Brasil. O Francis vomitou no Bar Brasil? Me contaram que o Francis vomitou numa mesa. Ai, eu vomitei na Chirima, velho. Não, o Frajola não foi. Fala aí. Não, tanto é que nós tínhamos assim, ó. Aquela vez que a gente foi fazer concentro lá na tua casa, assim. Antes de um show da Cachorro Grande, que eu fiquei com o um litrozinho de licor. Ela ficou com o litro de licor. Eu fiquei com o litro de licor. litro de licor quer ser seu amigo. Você tá bem viu? Acompanhada, né? Eu tomei aquele litro inteiro, daí... Pai, eu lembrei. Chegou, meu, ninguém queria... O link está no post da foto que ela tirou com abraçada com o litro e com cera. Cera! O show de Truman. Mas sim, tem muita foto, mas tem foto, né, de tudo? A minha câmera nem funciona mais. Vamos, só um parênteses aqui, caros ouvintes. Perceba o nível que o Dreamcast traz a vocês das pessoas. Ela tomou um litro inteiro de licor. Obrigado. O licor era doce. Agora eu me senti envergonhado. Não, mas não é envergonhado, é de tri. Tá, como é que tu vomitou na lancheria central da cidade, onde todo mundo frequenta? Calma, eu bebi aquele litro inteiro. Como? Eu não soube dessa história. Daí o Cera levou eu, a Jai e a Sara pro... Era pra levar pro centro. Daí, quando a gente saiu lá da rua da tua casa, e ele foi dar volta pra Torino, no meio de Torino ele parou o carro pra Sara dirigir. Ai, meu Deus. Eu lembro, quase morri. Daí eu tava trimal, aquele licor tava na minha garganta, que tava pra sair. Eu falei, vamos logo pro centro, porque daí eu ia chegar na Elétrica e ia vomitar na Elétrica, né? Mas é um lugar bom pra vomitar, é na Elétrica ou na casa do artesanato. No banheiro da Elétrica, mas não, já a gente tinha que parar na lancheria pra comprar chiclete. Daí eu falei, não, eu preciso ir no banheiro. E não deu tempo de eu ir no banheiro e eu vomitei no meio do corredor da lancheria. Baga, fudendo, você viu? Daí eu tava colhendo só. Só pra vocês terem um nível, caros ouvintes, a lancheria é toda cercada de vidro, é toda aberta, tem todo três portas pra todo mundo entrar. Então se tu vomita no meio do corredor, tu afeta toda a lancheria. Que não vamos esquecer, é uma lancheria, tu come lá. Obrigado. É o point da cidade. Já disse que é central, né? No centro. É no centrinho, né, da cidade. É no coração de Barcelona. Mas tu melhorou depois que tu vomitou? Um pouco. Depois que eu vomitei, eu não me lembro de muita coisa. Até a metade da Elétrica. Flashes, né? Flash. Eu lembro um flash. O Rodrigo até comentou esses dias aí comigo. Ele, falei com o teu ex-amigo de trabalho lá. Ele contou que tu lambia vidro. O quê? Ah, sim, ô. Daí o Shrek. Eu lembro de flash dessa festa. Porque, na verdade, eu tava bebendo na casa desse cara aí, né? Do Kim. Permita-me. Não, a história, a minha versão é a seguinte: tava vendo na casa do Kim, ouvindo o Cazuza e tirando a roupa. Tirando a roupa? Como assim? Daí eu lembro que apaguei no sofá. Daí o que eu lembro é ter acordado de boca num vidro do carro. Daí acabou, daí eu voltei, outro flash, que eu tava no centro com outro cara, conversando, falando, vamos chamar o teu amigo Diogo pra ir pra Elétrica. Daí outro flash, eu na casa do Frajola tomando café, e o Frajola vindo. A minha mãe acolheu ele, cara. Acolheu. É, e daí outro flash que eu lembro, eu tava lá falando com a tua mãe, de política, sei lá o quê, conversando trilha normal, daí o flash que eu lembro, eu na Elétrica, e o Diogo apontando, olha o Rodrigo ficando com uma gorda, olha o Rodrigo ficando com uma gorda. Gorda. Não! Ela era baixinha e gorda, cara. Ela parecia uma TV de 14 polegadas, cara. Não, só pra complementar, não vou defender o Rodrigo, mas tirando o Diogo, agora é feio, não sei o que. Não passou um ano, tá vendo ele pegando ela. No, né, carnaval cara? Seguinte. É, ah, eu sei quem é agora. Então fica gelo. A Zoinho. Como é que foi? E os olhinhos. Meio metro antes de beijar, ela fechava os olhos, né? Nossos ouvintes conhecem essa história muito bem. Ascendente da mostra barriguinha. Foi no carnaval que eu saí com vocês, eu acho que vocês estavam comentando. Sim, sempre falam disso. É, estamos sempre falando. Contar uma do Bar Brasil. Não sei se é a mesma, vamos encaixar, achar que é a mesma. É aquela que eu vomitei. Encaixando quebra-cabeça, eu achei que... Não, acho que até não é a mesma, porque era o Frix ficando com a Kyla, e quando nós estávamos passando a frente de carro, quando eu olho assim pro lado, o Six com a bunda de fora. É, vou contar essa. Como assim? Não, essa história não tem nada a ver, a gente tava bebendo no bar, daí a gente passou no centro, 5 da manhã, não tinha mais ninguém. Tinha só nossos dois amigos ficando. Eu falei pra Jala, passa de novo que eu enfiar a bunda na cara da janela. Não. Só isso, eu coloquei a bunda pra fora. Que esse é o esporte radical dele, botar a bunda para fora para assustar pessoas. Faz tempo. Eu plagiei ele uma vez num carnaval lá em Taclara. No próximo X Games. Bem-vindo às rodas, eu sou o Cabaon. Vocês lembram o último porta de vocês? Eu lembro. Eu falei que era. Eu lembro aquele dia que eu te encontrei na rodoviária, que eu ia pra Porto Alegre. Sim, lembro. Eu acabei indo pro show do Seu Cuca e do CPM 22. Seu Cuca. Seu Cuca é legal, tá? Tá bom, então. Fica a dica. Cuca é meu, Cuca é meu amigo maconheiro do Ciro de Garibaldi. A delicadeza de Rodrigo com os amigos, né? Sim, sim. Meu amigo maconheiro. É meu amigo, você. Ele é bandido. Depoimento no Orkut. E aí, Cuca, beleza? Você é meu amigo maconheiro. Segue isso. Tá, enfim. Daí eu fui lá na casa de um amigo meu. A gente comprou uma garrafa de absinto. Isso aí, ó. A pada verde. E a gente tomou quase inteira. E eu tenho flashes também. Ah, tá, só. E daí depois que a gente tomou, eu só tenho flashes. E um flash que eu tenho é que eu vomitei no T5. O T5 é um ônibus que passa do centro até o aeroporto, que era no Paris Stage, perto do aeroporto. Eu vomitei no meio do ônibus. E aí, o que o ônibus fez? Isso eu não me lembro. Eu não me lembro, só me lembro da ação. E a festa? Foi boa, pelo menos? Eu só me lembro do show do CPM. Antes disso, eu dormi no banheiro lá também. Eu dormi escorada no banheiro. Eu acordei com uma guria batendo na porta e achando que alguém tinha morrido lá dentro. Meu último porter foi esse ano. Eu já namorava. Que foi o seguinte, né? Eu bebi. Na casa dele! Não foi. Foi em Bento. Queimador. Pior que foi, não foi nem na minha casa, foi na casa da sogra. Bebi pra caralho, né? Ah, eu não lembro do que eu bebi. Bebi coisa marrom, bebi coisa verde. Bebi coisa tudo. Marrom. Ele lembra das cores. Das cores, aonde? Lembro que uma hora eu falei, vou jogar a garrafa no seu, todo mundo. Não, eu falei, tô brincando. Ah! E daí, enfim. Eu lembro do outro dia, da ressaca, né? Que eu acordei, meio-dia, com aquele gosto ruim. Eu nunca vomitei no outro dia, nunca. Nunca na minha vida vomitei. Só o espinho. Só no dia, saca? Só no dia, tudo bem. No dia seguinte, nunca. Daí fui almoçar. Meu Deus. Na casa da sogra. Ela tinha feito sopa de capelete. Eu odeio sopa de capelete. Que italiano, né, cara? Eu coloquei um na boca. Subiu tudo, deu. Opa, vou ao banheiro. Volta. Eu falei, vou mijar, já volto. Com o negócio na boca, né? Imagina assim, ah, eu vou mijar. Na mente de Matheus estava tudo ok. Que nem o Stifler na. Quando ele pega aquele docinho de cocô. Filha, eu cheguei no banheiro, tranquei duas portas, na cozinha do banheiro, pra ninguém ouvir. Liguei a torneira e. No vaso, né? Vomitei uns bacana, vomitei muito, muito, muito. Eu voltei, me limpei, escovei os dentes com o dedo. Voltei pra mesa, está tudo. Cara, suando, saco, suando. Né? Lá, tudo bem? Tudo ótimo. Cara, a única vez que eu vomitei no dia seguinte. Lembrando que Six é um cara que, ó, os dentistas têm orgulho, né? Na festa lá dos intercambistas, o cara escovou os dentes. Ele e o Diogo, né? Esse aqui também escovou os dentes. Parabéns. Mas lá em casa também já escovou. Né? Sempre ia pra festa, ficava com um bafo fudido de cachaça. E no frajol enchia a boca de pasta, saca? Enfiava a pasta. Daí eu saía com a pasta na boca, lamendo todo mundo. Olhei dentro e quebrei o dente uma vez numa festa. Dentistas. Foi no carnaval, cara. É. Ó, carnaval. Aí jeito tá o salvo. Motivo, porque ele sempre escova o dente. Eu tava bulando lá, feito um maluco lá no cacete. Daí uma hora eu caí no chão. Daí eu, tudo bem, né? Daí o ser olhou pra mim, ô velho, o que tu tem na boca? Quebrou o dente, eu olhei assim, coloquei o dedo. Eu, caralho, quebrei o dente. Não, eu te encontrei uma semana depois, tu disse que colou ele e depois soltou uma coisa assim. Não, sim, eu enfiei ele na boca na festa, sabe? Tipo, pra não parecer muito. É um banguelo. O banguelão aí, né? Que já era no final da festa. Mas foi só um pedacinho. Sim, foi um pedacinho, né? Não foi o dente inteiro. Dava pra anotar, saca? Tipo, o cara do Francisco Ferdinand. Daí, eu cheguei em casa, né? Bom, vou tomar um Nescau, sei lá, né? 6 da manhã. Tomei. E quando enfiei o copo, bêbado na boca, bateu o copo no meu dente e caiu, cara. Caiu quase metade do dente. Caralho, que é isso? Eu fui dormir, daí no dia seguinte, assim, era domingo, acho que na segunda-feira, eu fui pro dentista. Ô, por favor, me arrume. Daí, ela fez um outro dente. Bem-vindo às rodas, eu sou o Cabaon. Vamos lembrar outra coisa aqui pros nossos queridos ouvintes, né? Que vocês que bebem pouco, estão iniciando aí e não sabem assim. É, não bebam, primeiro. E segundo, tu não tem dinheiro pra sair? Tudo bem, vai, cara. Quantas vezes eu saí sem grana e voltei com 20 pila no bolso e bêbado? É sério. É verdade. Eu lembro que eu ia pro Vini, a entrada era 6, né? Aí eu levava 6 pila, o pila de moeda. Contadinho. E aí chegava lá, eu voltava em casa, assim, no outro dia eu olhava meu dinheiro, assim, eu tinha 15 pila, bêbado, tinha vomitado, feito de tudo. Viva a democracia. Capitalismo, te amo. Pois é, né? É verdade, porque a última festa que eu fui ali da... E lá eu tomei duas cervejas. No fim da festa, eu tava tão fora que eu cheguei em casa, na hora de abrir a porta, eu tava com a chave do carro e tentando enfiar e não entrava. Aí eu pego o celular e olho... Diz que o alarme do carro disparou umas 50 vezes, né? É, disparou o alarme e eu não sabia onde tava a chave. Eu tive que bater na porta, acordar meu pai e minha mãe às 5 horas da manhã pra abrir a porta. Foi semana passada. Frajola. Foi semana passada. Frajola, eu tenho que lembrar a história do acidente de carro. Ah, dia 20 e... 29 de janeiro, aniversário do nosso ancião, foi agora. Quem quer mandar presentes aí? Quem quer mandar presentes, né? Foi esses dias atrás. Matheus Kies, vulgo Six, invadiu a casa de Frajola com a seguinte história. Um argumento Frajola, muito triste. Por favor, me ajude, tem uma guria bêbada lá embaixo, passou no mal, sítio do C, passou mal. Por favor, pega o teu carro, vamos levá-la pro hospital. Chegando lá... Sério, ele tava muito sério, ele tava quase chorando, cara. Porque eu sou um ator foda, vamos falar a verdade. Realmente, eu me impressionei. Era uma festa surpresa pro Frajola, né? Daí eu cheguei lá, e daí eu fiz essa história, mas que tu não explicou o porquê. Tá, eu ia falar agora. O Six praticamente é o Neil Patrick Harris de Barbosa. Exatamente. Porém, o que estava por trás dessa história é que era aniversário do Frajola e havia uma festa surpresa para ele. Todos os amiguinhos com bebidas e afins, tudo. E abraço. Né, no o detalhe local. Que eu cheguei, tudo apagado, né? Só tinha uma luz fraca de fundo, uma guria. Eu não lembro quem era a guria. Acho que era a Milena, sei lá. Sim. E ela tava deitada com a cabeça baixa, realmente, até que eu saí do carro. Frajola saiu do carro, deixou o carro ligado, que nem aquelas novelas mexicanas, né? É. Deixou o carro ligado, porta aberta e meio que curia. E o Six atrás, sempre sério, sempre sério. Cheguei lá, quando eu fui socorrer a guria pá, né? Veio um jato de cerveja pra cima de mim. O senhor Poo me lavou de cerveja. Meu Deus. Eu saí de calça suja, camiseta, todo descabelado, mundo, tudo. Enfim, mas tava em casa. Enfim, Frajola bombando, tomou todas. Aí todo mundo decidiu, bah, gente, vamos fazer uma festinha depois. Vamos. Este Frajola pega seu poderoso Lancer e está no carro. Eu, André 3000, MF e uma senhora B, que é uma TV de 21 polegadas. TV de widescreen, widescreen, né? Pra quem é de Barbosa, o Will já pegou. Pau, Will. Enfim. Que silêncio constante. Enfim. Queima, queima. Enfim. E aí, Frajola está zanzando com o automóvel e a dita cuja no lado dele, toda fora da casinha, cumprimentando todo mundo. Porém, numa distração, numa curva, Frajola, em vez de pisar no freio, pisa no acelerador. E me bate com o carro. Não, tem que contar o que ocorreu antes, né? Tá, então no conta. No percurso. Conta a tua versão. Ah, vai, tava os 4, 5 mandando eu pegar a senhorita, né? A TV de 21 de polegadas. Eu não conhecia. Já que era teu aniversário, a gente falou 21 polegadas. Mas logo quem ia apresentar pra mim, né? E os 4, 5 atrás metendo pilha, né? Metendo pilha. Eu não. E quando eu olho assim pro lado, tinha altas mãos no peito dela e pra baixo. Era uma safadeira, parecia Fatal Frame lá, que aparece mão do nada. Cara, tinha uma porta no Fatal Frame que quando tu vai abrir ela começa a sair altas mãos. Eu lembrei dessa cena. A guria tava cheia de mão em cima. Ela, para. E eu, mas quem para? Ela tava dizendo oi lá de fora e deixava. Mas que é verdade. Guarda do jeito que é, no mínimo lá, por favor, passe. Ah, aquele jeito para é pra continuar. Né? Enfim, e nisso tudo Frajola olhou para o banco da televisão de 21 e viu que ela tava começando a ficar fora do ar. Quando a Frajola se depara com o Corsa na cara dele. Ele, assim, eis que ele colide o seu poderoso Lancer. É, a batida foi... Paralisou todo o centro, eu lembro que eu desci do carro, eu vi o teu farol, assim, bom, caindo. Pelo menos fora. A airbag tinha, né? Airbag. Eu lembro que eu desci do carro, o farol, assim, só um fiozinho segurando, balançando, saca? E o Frajola, tu bateu o carro, meu, tu bateu o carro. E o Frajola, ele acelerou o carro e o farol voou longe, saca? Mentira, o farol tá até hoje guardado. De lembrança pros bons momentos. Sim, porque tu deu a segunda volta e nós te entregamos o farol. Eu ainda cara de pau de uma volta no centro com o farol batido, com o para-choque quebrado. É, e o Rodrigo desceu assim. Mas eu fiquei assustado. Socialmente, né? Socialmente, todo o centro via ele falando, né? Meu Deus, tu bateu o já escuto. É que o Rodrigo é um cara que não tem, né? Não, não tem noção de volume. Ele não tem noção de volume. O volume dele é no 12 e quebrou o botão. Bom, com o acidente da batida, eu levei xingão, muito xingão do pai. Não tanto pelo estrago do carro, mas sim por falta de responsabilidade, que eu tava com outros. Apesar que foi em baixa velocidade, né? Eu tava, o quê? 20 por hora. 120. Mas aposto que tu contava a história pra ele dizer, mas Andrios, Andros, porque em vez de tu ficar acelerando, tu não ficou botando a mão também. Pois é. É, né? Eu ajustava a TV assim também. Mas enfim, foi lastimável, foi triste. Foi engraçado. Foi engraçado, valeu a festa. Hoje a gente viu, né? Agradeço todos que compartilharam comigo o meu aniversário. Teve o renascimento do Gunster, né, esses tempos atrás. Bebi então as rodas, que eu sou cabaão. Eu lembro uma festa na casa da Su. Eu lembro, eu, tu, o Cris, o Abelha e o Minduim. O Arratão. O Arratão. Um abraço pro Arratão. Ele ouve. Eu só lembro que todo mundo ficou bêbado. Ei, mas tu grudou a senhorita. Eu lembro que a minha mãe até hoje fica emocionada, porque ela disse que tu pegou ela de um jeito que ela queria que o meu pai pegasse elas. Oh! Pera aí, tu, como é que é a história? Que tu grudou a G. Ah, daí foi lá fora. A minha mãe tava na sacada, daí ela falou que ela ficou tri emocionada porque o meu pai não pegava ela, assim. O cara é foda, né? Suplicou o desejo. A mãe da sua olhou pro Six e pensou, no fim do ano eu tô pegando um. O legal que nós... No fim do ano eu peguei uma velha coroa, né? Meu Deus, Stifler, história de Stifler. Ah, história de Stifler. E o Finch. Não, o filho dela é meu amigo, né? Nosso chapa, aí, né? Chapa. Não vou citar o nome, senhor. Joga Counter Strike com a irmã do Six. E daí, passou um tempo, eu não peguei a mãe dele, né? Só dei um cilindro no novo. E todo mundo rindo, foda-se. No 2007, eu acho, 2006, sei lá. 2007 pra 2008, será? E daí os caras ficavam me tirando. Pegou a véia. Eu não tinha pegado nada. Daí tinha uma festa, sei lá, um mês depois, na casa do nosso amigo. E tinha, né, o senhor G. E daí todo mundo me chamando ele de Stifler, né? Ô, Stifler, não sei o que. Ele, mano, por que que tu chamando eu de Stifler? Pô, levou meia festa pra ele. Levou meio dia pra o cara entender, né, a moral. Daí os caras me chamavam de Fint. Ah, o teu amigo Fint aqui. Daí ele só olhou pra mim e falou... Pau no cu! Pegou a minha mão! Ele abriu o vocabulário dele. Ele abriu o vocabulário dele e xingou. Valendo. Filho da isso, filho daquilo. É. Não, depois ele falou, não, tudo bem. Ficou e ele deu risada, porque, imagina, né? Bebi então as rodas, que eu sou cabaão. Então tá. Como a gente anunciou no início, agora nossos queridos ouvintes vão participar do cast. E agora a palavra então, do patrocinador. Eles vão se apresentar aí. Fiquem com os ouvintes, deleitem-se. Olá, pessoal do Dreamcast. Eu sou o Thiago, do blog Chuchu no Palito. E eu vou contar algumas historinhas de bêbado pra vocês. Vamos lá. Eu lá com os meus 16, 17 anos eu comecei a beber. E o pessoal aqui em casa não sabia, né, que eu bebia. O que eu fazia pra disfarçar quando eu chegava da bebedeira? Eu ia jogar videogame. Era a melhor maneira de eu fingir que eu tava sóbrio, eu fingir que eu tava normal, né? O que eu fazia? Eu ligava o videogame e ficava lá jogando. Só que certa vez eu fui jogar Star Fox e definitivamente Star Fox não é pra quem não tá muito legal. Acabou que eu vomitei no controle e meus pais descobriram tudo, que eu tinha bebido e tal, foi uma vergonha terrível. Teve uma vez também que eu estava bêbado, né? Aí eu resolvi ir pro mato olhar as estrelas, era uma festa numa chácara, né? Deitei lá e olhei para o céu. Aí eu dei uma piscada. No que eu dei essa piscada, eu olhei e falei, ué, ficou mais claro. Mas até aí tudo bem, né? Eu levantei e falei, vou voltar para a festa, né? Vou ficar aqui deitado. Vou lá na festa, curtir, pegar a mulherada, né? Só que quando eu cheguei, a festa já tinha acabado. Tava todo mundo me procurando. Já tinha gente até pensando em chamar o resgate, achando que eu tinha me afogado num lago lá. Foi isso, em uma piscada eu... Perdi aí umas 5 horas de festa, cara. Foi terrível. O povo tava mal preocupado comigo. Bom, teve uma vez que eu tava numa festa, né? Bateu aquela vontade de ir no banheiro. Eu fui no banheiro, fiz o número 2 lá, tranquilo. Aí eu saí, eu reparei que todo mundo tava me olhando esquisito. Eu pensei, bando de babaca, ficar me olhando assim. O que será, né? Será que eu tô tão estranho assim, né? Aí eu desencanei, fiquei lá na festa, tranquilo. Aí eu cheguei em casa e eu vi porque que tava todo mundo me olhando. Tinha um pedaço de papel higiênico de uns 2 metros preso na minha calça que eu não reparei na hora que eu saí no banheiro. Foi uma vergonha terrível. Eu senti vergonha alheia de mim mesmo, se isso é possível, né? É isso aí, pessoal do Dreamcast. Obrigado aí pela oportunidade de estar participando. Até mais, sucesso pra todos vocês aí. E beijinhos pro Frajola. lembro uma história agora da casa do Chris, que a Su ficou bêbada e a senhora E vomitou. Porque a abelha levou ela pra casa, lembra? Sim, sei. Ela trimal e vocês dele trago da água pra ela, meu. O quê? Tinha gente embaixo da mesa ficando. E nós farajola, chega em alguém aí que ela tá tudo bêbada. E falou, não vou me aproveitar. Não sei. Farajola é um gentleman, né? Com certeza, né? Eu lembro que, quem é que foi no banheiro? Duas gurias e uma vomitou no banheiro. Não sei quem tomou banho nessa festa. É, só lembro, né, que eu passou mal pra avaliar, não tinha tomado nada, eu tinha muito. O Link está no posto da careta dela. Caralho. Meu Deus, eles têm foto de tudo. Opa, agora eu lembrei de uma dessas. Não foi o Will e a Su que caíram lá no bar? Voltaram toda sujo. Ele tava me enchendo o saco lá na salinha da casa do Chris. É sempre assim. Daí ele ficou me batendo, daí ele me bateu e saiu correndo. Tinha chovido, tava... Em que local ele te bateu? Ah, vai tomar no teu cu. Fica a dica. Foi na cara. Na face. Ele me bateu e saiu correndo. E eu saí correndo atrás, né? Porque eu tenho que dar o último. Ai, bem aqui que você bateu. Daí tinha alto barro, ele foi direto pra rua. E ele fez uma curva e eu não consegui fazer a curva. Eu resbalei, eu caí de lado no barro. Você zero. Eu dei toda, né? Eu lembro, tá toda sua. Bebi, então, as rodas que eu sou cabão. Lembrei agora, falando em videogame, uma vez a gente foi no Frajola jogar bêbado, lembra? O Perfect Dark. Muita gente. Tem foto no Orkut. Essa foto, né? Pode pôr, né, no link do post, que tem as bebidas, tem vinho, cachaça barata, cerveja, não sei mais o quê. Aqui no copos, tira gosto, limão e nós vídeo, jogando. E o vídeo assim. No YouTube. Tem o tio licor também. Agora, só pra lembrar, nesse dia da jogatina, adivinha que o senhor Chiesi estava jogando bêbado? Sim, o jogo que ele tanto odeia, Perfect Dark. Ah, mas bêbado, né? Não, vem com não, multiplayer é bom. É. Vamos jogar até amanhã, né? Mas, até que ele pegava o ET e ficava, Elvis pra jogar, Elvis! Ele pegava o Elvis porque era baixinho, era difícil tirar o prajão. Pior que não, ele tem cabeção, só dá um tiro que mata. Isso aí é sacanagem. É, mas tu tem que andar com a arma um pouquinho mais abaixo, né? Mas enfim, era a estratégia minha, embebedar os adversários. Nem sempre. Só assim pra ganhar, né? Nem sempre que também bebia, né? Bebi, então as rodas que eu sou cabão. Bom, gurizada, o carnaval de Barão que tanto falam é assim, ó. É o maior carnaval do mundo em questão de população. Como assim? Toda a cidade vai no carnaval. Quantas pessoas moram em Barão? Não, em Barão existe 200 pessoas. Não, meu. Se 200 pessoas, tem no domingo lá em casa. Tem, sei lá... 2.800. É, 3 mil pessoas. Dessas 3 mil, 2.908 aparecem no carnaval. Não, não sei, mas eu acho que tem 200 habitantes e tinha 300 lá, porque fomos a gente, né? É. E vai o pessoal, todo mundo, porque assim, é divertido. Eu lembro legal que... é o narrador lá. Atenção, nos próximos 20 minutos... Cachorro quente, R$1. Durante os próximos 20 minutos, cachorro quente, R$1. Na frente. Do Kaufman, né? Na frente do. Como é que era? Do Fililau, do comercial Fililau. É. Aí depois tinha assim, ó. Quem quer se inscrever nos blocos, desfile dos blocos? Mais 15 minutos, aí 15 minutos depois. Quem quer se inscrever nos blocos? Mais 10 minutos, estamos adiando. Aí 10 minutos depois, agora é o desfile dos blocos. Teremos só um bloco. Não, tipo, bloco. Ninguém foi. E era o único bloco da cidade. Mas é divertido. Foi onde a Su cuidou do Will, foi onde o Frajola caiu. Não, foi nada. Onde o Kez virou repórter e pediu para as pessoas. Arroz, internet. As minhas queridas amigas da firma. Kiz e a Su. Não é essa sua outra. Zu. Azu. E ele chegava bêbado falando, fala arroz, com o microfone. Sério, ele chegava e falava assim, arroz, fala arroz. E ele chegava perguntando, tem internet? E elas muito simpáticas falavam, junto, né? Porque eles falam assim, né, arroz, internet. Eu chegava falando assim, né, na cidade tem internet? Com um microfone que na verdade era minha mão fechada, eu acho. Não, tu tinha um pedaço de pau. Voltando de Barão, sujeitos que estavam junto comigo fizeram parar na zona de Barão. A zona de Barão é o seguinte, né? É só TV de 29 polegadas. Eu não tive coragem, né? Não, ninguém teve coragem. A gente entrou lá. Vocês entraram até a gente teve. Caramba, a gente viu uma. Teve a de 29 widescreen, tela plana. Tava tocando um violão. Chamou o Six pra. Como é que não, não. Quem chamou o Six pra gingar foi uma anãzinha, uma puta anã. Cara, ela chegou pra mim, vamos dar uma gingada. O Abelha ri até hoje disso. Daí, sim, a gente entrou, a gente viu uma TV de 29 polegadas no canto tocando violão. Eu só. desenho assim da TV, sabe? A gente só se olhou. Vamos sair daqui, urgente, né? Puta, todo mundo entrou no carro e eu me arranquei, porque vinha uma gorda, muito mais gorda. A TV era... de 56. Saiu pra fora. Vocês vão embora, vocês vão embora. É, vocês vão embora, voltem, voltem. Meu Deus, imagina, cara, o que elas devem pensar. Fechou essas horas. O nome do lugar é Bar 24 Horas. É, né? Eu saí numa corrida ali, correndo, e eu sei que cantou pneu, que era brita, enfim. E nisso, passou pra gente uma viatura. O carro da polícia, nós pensamos. Cara, o cara vai pegar nós, porque a gente saiu correndo da zona, tocou o pneu, e deve estar todo mundo bêbado. Eles ligaram a sirene, nós fudeu. A gente viu, o carro entrou na zona, saca? Bebi então as rodas e gostou cabaão. Quando éramos jovens, tínhamos que ter desculpas para beber, porque éramos muito jovens. 15 anos, 14, né? Aí o que, que nós ia fazer? Num belo dia, nosso amigo P estava sozinho em casa. Na verdade não estava, né? Depois não chegaram a viajar os pais. E ele fez a famosa festa do tamanquinho. Jesus. Eu tenho um amigo que ele é dono do depósito de bebidas. Ele vende todas as bebidas para toda a cidade. E ele levou as bebidas e tamanquinho. Jogamos dorminhoco em cerca de 30 pessoas. E quem perdia, como... o Winning Eleven de vocês metia o tamanco, né? Foi indo, foi indo. No final, que nem o nosso amigo Poo, o cara perdia de propósito pra beber, né? Só que nós tava muito louco. E aí tava todo mundo muito louco. E começou uma chuva torrencial. O que que meus amigos foram lá? Nosso senhor M pegou uma mangueira e molhou dentro. Quem tava dentro lá da garagem, porque tava chovendo fora. Outras coisas que a gente fez. Nosso amigo R pegou a bicicleta do amigo P e desceu o morro sem mão, completamente bêbado. Quando nós vimos ele descendo, bêbado, ele vai morrer. Eu já tava fazendo sinal da cruz e tava ligando pra mãe avisando que ele tinha falecido e tal. E ele desceu, o cara não conseguia ficar de pé e ele desceu de bicicleta sem mão, um morro muito grande assim. Caiu? Não, não, voltou tranquilo. Voltou melhor. É, e outras muitas loucuras, dentre essas, senhor era novamente muito louco. Vê que eu vi ele mais bêbado na minha vida. A chuva era torrencial, né? Chovia muito, muita chuva, temporal violento assim. E aí, nos cantos da rua, assim, fica a valeta, né? E ele foi lá, nós todo mundo bêbado assim, agitando, pulando, oi, oi, uma, uma. Ele chega lá, ajoelha no meio da valeta e diz, me batiza. Senhor G me batiza. E senhor G, no alto da sanidade, batizou o nosso amigo. O quê? Com cachaça? Não, claro, batizou. Em outra festa no mesmo ambiente, que foi a festa do espumante, né? Ah. O senhor R estava muito, muito, muito mal. De repente ele caiu no chão, flácido, sorrindo, né? Estava. E nós batia nele, o não respirava, não dava sinal, só ria, ficava lá. Não, vou fazer alguma coisa pra ele acordar. O que, que o senhor P fez? Pegou duas espumantes e meteu na boca dele. Ele acordou. Acordou, funcionou, né? House, meteu ali, ele acordou e começou a beber. Muito bom, muito bebi, bom. Bebi então as rosas e gostou com a barra. Tu não tem mais nenhuma, sou? Deixa eu me lembrar. De jovem. Tu conhece a Yara? Aí eu vomitei no apartamento dela uma vez. Bah, fala. Ela fez festa de aniversário dela, na época que eu estudava com ela, eu tava no segundo. A senhorita S? Daí, tá, ela fez a festa dela, tinha um monte de bebida, um monte de mistureba, e tinha martini, e ela inventou de fazer uma tal de bebida que ela apelidou de A Vingança do Boquete. Mas era... Como? É, enfim, por que esse nome? Eu não sei por que ela deu esse bendito nome, porque era laranja misturada com sal, com canela e com cachaça. Nossa, que gostoso. Mas eu não sei por que ela deu esse bendito nome. Ela deve ter motivo. Daí era pra gente ir pra Electric depois, mas a gente bebeu, eu não aguentava mais, né? Eu falei, não, eu preciso ir embora. E o pai de uma amiga minha ia vir buscar nós, porque eu tinha que ir pra casa, eu não aguentava mais. Sim. Eu vomitei tipo, entre o salão de festas e a porta do prédio, sabe? Jesus. Eu vomitei no meio e vomitei na frente do prédio também, foi horrível. Deixa eu não sei como é que eu subi as escadas da minha casa. Bebi, então, as rodas e gostou com a barra. Tinha uma concentra na casa da Ellie. E as gurias iam pro Bar Brasil, que tinha pagode. E eu ia pra casa, né? Puta. Daí a gente bebeu. E a gente subiu. Ela mora na Ponte Seca. Daí a gente tava indo de a pé até o bar. Daí eu, a G, a S e a Ellie, a gente ficou pra trás. Daí a gente tava muito fora. De repente a G virou pra mim e falou: ai, eu queria tanto sentir o teu piercing. Isso mesmo. Eu falei, tá, né? Daí, né? Imagina. Aí o funil afunilou. Ouvintes, larguem a revistinha da Siang contando histórias eróticas e passem a ouvir o Dreamcast. Aqui é mais gostoso. É interessante. E aí foi, né? Aí eu, foi final. Boa essa experiência? Foi. Foi. Ela beija melhor do que muito guri. Eu sei de quem tu tá falando. Eu não vou falar pra ele, ele não vai ficar sabendo. Senhor A, histórias quentes do Dreamcast. Com certeza, né? Da Su, na verdade. Baby, então as rodas e o agora, o nosso último ouvinte, nosso último chapa, vai contar a sua historinha. Grande amigos e ouvintes do Dreamcast. Eu, na verdade, me chamo Fábio Brast, sou editor do continue.com.br, blogzinho de games. E eu, na verdade, não tenho muita história de bebedeira, nem nada do tipo. Só tenho uma, na verdade. Que foi quando eu descobri que eu tenho... Eu não sei explicar direito, mas é um lance tipo... Eu tomo cachaça, álcool, no caso, cachaça é eu chamo de cachaça pra... engloba tudo, né? Álcool em geral. Eu tomo e não fico, não pega, não fico legal, não acontece. Aí eu tomo mais uma dose, aí eu fico, aí dá certo. Aí eu só tomo mais uma, eu já tô podre, já passou do ponto. É um pontinho animalzinho bem pequeno. E foi um dia que eu descobri isso, que eu saí com um amigo meu. Eu nunca tinha ficado bêbado até então, foi, como eu disse, foi a minha única vez que eu fiquei wasted de verdade. E ele chamou assim, a gente entrou no bar lá, não era um bar, era uma tipo doceteria assim. Em São Paulo a gente chama isso de balada. E aí a gente entrou lá e ele parou assim, fez eu olhar pra ele e aí ele mostrou. Ele tava com uma camiseta, nem lembro que diabo de camiseta era, o que tava escrito. Sei que ele olhou pra... ele pegou assim, segurou, apontou pra camiseta dele e falou assim: Fábio, olha pra isso, tá achando graça? Eu falei: não, a camiseta normal, é legal a tua camiseta, mas nada demais. Aí ele falou: quando a gente estiver indo embora daqui, tu vai estar dando risada dessa camiseta aqui, de tão bêbado que tu vai estar. Aí a gente foi, né, tomamos lá, nem lembro que a gente tomou. Acho que começamos com cerveja normal. Antes de chegar lá, a gente já tinha tomado uma ou duas cervejas cada um. Aí, chegando lá no lugar, a gente pegou, acho que uma tequila. É isso, foi tequila. Pegamos uma tequila, cada um tomamos, com ritualzinho e tudo. Não aconteceu. Aí, tá, mais uma tequila. Beleza. Aí ele já tava ficando super alegre já, e eu só tava ficando com vontade de fazer xixi. É foda. E a gente tomou, acho que, duas ou três tequilas e não aconteceu nada. Aí, a gente teve a grande ideia de... ele ficou puto, né? Como que tu não fica bêbado, Fábio? Aí a gente foi lá e pediu uma dose de absinto. O famoso absinto. Aí pegamos, tomamos o troço, é gostoso aquele negócio. Eu falo sério pra vocês, é bom. É forte, mas é bom. E tomamos. Aí... cara, foi legal. Aí eu fiquei legal. Aí, como eu tava legal, a gente decidiu, tá, vamos tomar mais um então, pra ficar bem legal. Aí a gente pediu mais uma dose de absinto, e daí eu só lembro de duas coisas, cara. Eu lembro dele apontando pra camiseta e falando, tá achando engraçado agora? E eu dando risada daquela porcaria daquela camiseta que não tinha graça nenhuma, de tão bêbado que eu tava. E a próxima coisa que eu lembro é dele me jogar no táxi, eu meio desacordado, assim, e eu falar assim, desculpa, cara. Desculpa, eu estraguei a tua noite. Bebedeira é um troço que, cara, é divertido, não é legal, faz mal pra saúde, perde a noite, fica mal podre no dia seguinte. Mas é uma coisa que de vez em quando, bem raramente, tem que fazer, cara, fica muito divertido. Falou, um abraço pra vocês, gurizada do Dreamcast. Falou. Então esse foi o cast de bebedeiras para dois carnaval chegando aí. A gente vai tentar aí, se tu quer, a gente coloca algumas fotos. Quem quiser adicionar a Su por aí, ela vai a gente vai pôr aí no link do post, do Twitter, quem quer seguir a sua. E quem amiga merecer... ela é parecida com a foto da Samus Aran no meu retro reviews. E o Frajão aparece o José Maier, pronto. Que isso? Então é isso, né? Então tá, espero que vocês tenham gostado das nossas histórias. Esse ano vai ter mais, com certeza. E um abaiô. E aí, gurizada do Dreamcast, aqui nós estamos no bar do Dino, eu, Pedro, Pu e Will, junto com o nosso amigo Gladiador. Esse nosso amigo tem uma história pra contar que vai pro cast, então por favor, gurizada. E aí, alguma história pra contar? Tem uma bem bonita pra vocês aqui, gurizada. Eu sou o Gladiador. Tipo assim, chupador de buceta, comedor de cu e algo mais. E sou o pior de todos. Mulher gosta de trepar assim, ó. E não existe uma diferente da outra. São todas iguais. Mulher gosta de trepar normal. Deita na cama e não quer chupar antes. Não quer chupar. Mas depois tu começou a trepar, tu levanta as pernas ali pros ombros, elas começam a ficar, doidinhas. E aí tu dá um tapinha na bunda, aí começa a situação. Nem passa o dedo no cu delas antes. Porque se passar, aí tá ferrado. Ela vai querer direto lá. Mas é o seguinte, você vira o seu corpo pra cama, deita, você deita, eu me deito. E manda ela subir em cima. Aí ela sobe. E diz, ó, eu quero mais, mais e mais. E chama ela de puta. A melhor coisa que tem chamado de vagabunda, puta, te amo. Vem, vem, tá me citando, vou gozar. E amiga, amigos, vou dizer o seguinte, ó, não existe mulher que resista a uma situação dessa. Tu começa a dar tapinha de levinho na bundinha dela. E nesse mesmo momento, tenta passar um dedinho no cu dela, um pouquinho de guspe. Ela vai adorar, adorar. Adorar. Juro pra vocês que vai. Vai. Aí não acabou, não acabou não. Aí, ó, amor, vamos transar de quatro. Ah, parte mais gostosa. Agora vem a parte mais gostosa. Quatro. Aí essa parte é show de bola. Ela fica de quatro, aquele bundão, aquele bucetão, aquela capinha de gaita. Capinha de gaita. Assim aparecendo, ó. Aquilo é loucura, né? Não tem homem que resista, quer meter pra dentro. Mas não, você não faça isso, não. Você olha, analisa, dá uma chupada, sempre uma chupada pra analisar o terreno. Isso, pra você sentir a situação. Depois, nem gosta mais no pau. Chega e mete no cu direto, mas sem gosto, é pra rasgar mesmo. E começa a tapar na bunda, porque ela fica doidinha. Ela fica doida. E bem doidinha, assim, tipo assim, ó. Você vai gozar dele, vai sair fora pelo rabo, pelos lados aí, ó, vai ser uma loucura. É, aquela porrinha amarela e correndo pra fora aí, ó, vai ser loucura. Muito obrigado, Dreamcast. Muito obrigado, Gladiador, pela participação. Um abraço. Um abraço pra todo mundo. Obrigado. Obrigado.